Sac San 3399, tá com 143, correção 148, Galeão, 4 horas e 10 para nós. Onda direita via Índia Alfa com esperatório 118, decimal 95, altímetro no 011, tomou voo, bom dia, tá 3399. Direita, quantidade 9295, tá 3399. Era pronto para 3399. A linha decola da 10, vento calmo. Decola 10, para 3399. Decolado ao 09, controle 19, decimal 8, bom voo. 098, obrigado, bom trabalho. Controle, bom dia, TAN 3399. TAN 3399, bom dia, contato radar, submantenha nível 360, da presente voe Leda, após Leda Brilhe. Tente 360, da presente Leda, Leda Brilhe, 3399. TAN 3399, submantenha nível 340. Restrito pelo centro e foi orientado que mantivesse este nível como final, nível 340. Este 340, nível final, 3399. 3399, Centro Recife, no 251, no 3395. Realmente.